eu não vejo nas ondas do mar, nem na terra também, e nem no céu de luz, tanta glória e esplendor, como eu vejo em Jesus, radiante de amor, coroado de glória está. Junto ao Pai com auréola de luz, nem no céu, nem na terra e no mar, ninguém há que supere a Jesus. Mas o homem falível daqui, quando a morte chegar, ele vai perecer, mas o crente fiel já começa a gozar com Jesus o lazer, coroado de glória está, junto ao Pai com auréola de luz, nem no céu, nem na terra e no mar. Supere a Jesus. A beleza de Cristo fascina, sua coroa reluz, sua alma divina derramada na cruz. Fui ao trono do Pai, eu ali entreguei, coroado de glória está, junto ao Pai com auréola de luz, nem no céu, nem na terra e no mar, ninguém há que supere.